Quem é você que fala? Respeito é pra quem tem humildade. Mexeu com o jogo, nós é rocha de flow. Vou depender do seu respeito. Cada um no seu castelo, cada um na sua função. Mexeu com nós é rocha. Está salgada como água do mar. Chame o bombeiro, a maioria não sabe nadar. Apesar de ser egoísta e não transforma nada em vinho, eu sou profeta e como Cristo me coroaram com espinhos, batendo milhões no YouTube e ainda assim batendo carteira no centro. Disseram quem pariu Matheus, Kimbale. Eu digo Kimbale também quem gozou de. Entre os únicos que ganham por ser revelação é um grupo de samba, tipo nova geração. Então sapateia pra se virar. Dinheiro não se compra, talento se vende. Vai que nessa dá, nunca vi tanta mentira como nessas festas. Essas minas me amam mesmo ou só pregam peças. Esses manos são de dar dó. Mais falsos que Fábio Assunção, parar de cheirar pó. Mais falsos que broxa pela primeira vez. Querem competir com o melhor, não querem ser freguês. Procuram verdade de Nike no pé. Tipo se dizer vegano comendo filé. E eles querem provar do estoque, querem que eu desentoque. Eu tipo don't stop ou aguarde ou se enforque. Sou samurai sem coque, sou rock, não pop. Sou Thor versus pra matar Loki. É o corre das notas. Nem que vale o sangue alheio, é o corre das notas. Não se corre dos botas. Nem que vale o sofrimento, eu vou fugir dos botas. É o corre das notas. Nem que vale o sangue alheio, é o corre das notas. Não se corre dos botas. Nem que vale o sofrimento, eu vou fugir dos botas. O capeta é uma mulher, sorte que Deus também era. Azar o seu se ela não quer te dar. Desconfie que quem trouxe o pecado foi Adão. Tipo os que oferecem a maçã e não querem me pagar. Caneta mais cara que os kits. E esse jogo que toda vez que eu jogo eu zero. Me sinto escar cercado de idiotas. Tenho reinado como Simba. Demais pro seu quintal prospero. Acorde, solta a corda que esses pilantra cai. Uns caçam recompensa, outros caçam wi-fi. Não acredito que exista, me parece sci-fi. Não acredito que insista, se tem cash me buy. Tem quem nega e insista, não tem cash ela trai. Não é Tony Ramos, mas se ligar pra outro chifre é free boy. Sua cabeça não perca. Ela tava com a porta aberta e você quis pular a cerca. Iludido com o cheiro da sua falsa fama. Com perfume pirata, aquela falsa drama. Sua caneta novela, uma falsa trama. Se já tem pelo pubiano, não venha com drama. Esses caras se acham foda, mas nem das mini nem dos manos sabe o cheiro do vermelho. Esses caras se acham foda. Bate punheta na frente do espelho. É o corre das notas. Nem que vale o sangue alheio, é o corre das notas. Não se corre dos botas. Nem que vale o sofrimento, eu vou fugir dos botas. É o corre das notas. Nem que vale o sangue alheio, é o corre das notas. Não se corre dos botas. Nem que vale o sofrimento, eu vou fugir dos botas.